2, 4, 5, afastado forte, chegou no 929, em Brite, chama Brasília, 2, 4, 2, 5. Eu tenho um Brasil 2.

objeto 6700, autorização nível 340, galhão. Wide copy. Jet 6700, cópia. Pronto, para cópia. Autorizado nível 340 para o Galeão, IAP Zulu 14, decolagem pista 10, curva direita, saída da El, transição Blaze, o controle 1, 19.35, e aciona 5503. Correto, chame pronto para pushback acionamento. Pare pronto para pushback acionamento, Web6700. Porto Salvador, bom dia, Web6749, o portão é o 4, informação é a VURF 340, Guarulhos. Web6749, autorizado Guarulhos, 340, Upper Whisk 50. Decolagem pista 10, curva direita, saída da El, transição de Né. Controle 1, 1935 e 5501 no transponder. Autorizado Guarulhos 340, decola a 10, primeira curva direita, saída da El, transição de Né. Eu preço que 50, cruzava direto Guarulhos. 5501, controle 1935 e a torre. Essa daqui é a frequência. Web6749, correto. Informo que tem sequenciamento para Guarulhos e o centro solicitou seu estimado para decolagem, ok? Assim que tiver estimado para push, me informe para que eu possa coordenar sua decolagem. Tá ok. Na hora que eu tiver aqui alguma informação, eu te passo. 7 train 568 miles.